possa, de uma forma singular, onde eu possa chegar. Meu destino é longe, sou vizinho do mar, do mar, do mar. Tenho que pensar, de uma forma singular, onde eu possa chegar. Meu destino é longe, sou vizinho do mar, do mar, do mar. Tenho que pensar, de uma forma singular, onde eu possa chegar. Meu destino é longe, sou vizinho do mar, do mar, do mar. Me sinto como se eu tivesse tão distante, minha terra é valiosa como diamante, um paraíso inconfundível, deslumbrante, o sol nascendo como se fosse um brilhante. Terra de gente boa, de garoa longe, nascido do vento e filho do funk, o repente. Se o horizonte é o mar, sou pra te agradar, se o tempo te levar, eu vou para te buscar. Imaginar um lugar sempre bonito e apesar o sofrimento de lá. Imaginar e sonhar que um dia possa mudar, se aqui é o melhor lugar. Pela vista ao vento vejo o mar azul, longe do tormento se eu tiver mais. Como se no mundo eu fosse mais, pele linda, brisa com teu corpo. Traz a seda lisa, faz-me delirar. Linda brisa linda, regue a viajar. Eu puder te achar linda como a vida, vida pra sonhar. Imaginar um lugar sempre bonito e apesar o sofrimento de lá. Imaginar e sonhar que um dia possa mudar, se aqui é o melhor lugar. Sonhar num mundo melhor pra meus irmãos também, juntar a minha maló sem esquecer ninguém. Acreditar que a paz vai te fazer refém, armados de esperança, calibre do bem. Acende a fogueira, taça de limão, doal à beira-mar, legal fazer amor. Pele lisa brilha, cheira como a flor, corpo atraente pra curar a dor. Olá, e a minha brisa tua, olá, e a minha flor vou buscar. Olá, e a meu amor te encontra, olá, e a com você pra sonhar. Olá, e a minha brisa tua, olá, e a minha flor vou buscar. Olá, e a meu amor te encontra, olá, e a com você pra sonhar. Tenho que pensar de uma forma singular, onde eu possa chegar. Meu destino é longe, sou vizinho do mar, do mar, do mar. Tenho que pensar de uma forma singular, onde eu possa chegar. Meu destino é longe, sou vizinho do mar.